Saturno, non è di Messi, perché è stato vero a parte di Alice. Please hold on for the rest of the day, Republic. Para 2, lugares de alemão. Eu vou ficar com o pensamento, com o destino da Valtrua 205. Na proa 1, 2, 5. Direção 2, Alexa para 2007, ajuste na 090, autorizado com a procedimento Alexa 6.0, está muito obrigado. Colégio é 315, deixa para 3.000 pés, ajuste 1.0, 1.0. Agora, deixa eu ver. Contrôle. Prato da nossa posição mundial, 9 milhas, temos um teste, passando do voo 30 para 4 mil, para 4 mil pés, o Leandés para... autorizado direto em Rimar, só pode cruzar o portal de fundo. Total no volante, não tem prova da Suave, reporte visual. 去这边去加那个光线，跟到他那发出多余的人弄到一起的就消费不好。但是他真的是有什么他会去帮助他。 Delivery falls on my contact coming. Rush to 11. The driver is wearing a layer of pinko, as in a pro ideal, is the man who bring us a terminal ideal, which was the fault. 12, I want another message. Para que o localizador siga direita na proa 075 e essa é para 3 mil pés e isso é 090. Aguarde o que o procedimento eletrostático. São 9 horas, são estabilizados. Então, se você trazer uma aproximação, se você tomar 1 hora, 1 ou 2 milhas, eu vou S-7207-07 para 2 mil, S-8208, com 1909, S-2209. Preparação para sequenciamento, vindo à esquerda na proa 055, limite ao posto de localização. A Serra Sino Índia, continue no voo 152. Agora vai reportar para o preparo. 0050. Confirmando, o seu limite é a região 3, Runway 17, get on order. to Abaita. Я надеюсь, что мы можем оказаться на 3-й линии колеса, что мы можем оказаться на 3-й линии колеса.